Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. E aí, galera do The Fraternity, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um time que costuma roer bastante ossos, mas não tem levado isso muito à frente. Mas enfim, a gente vai falar sobre Georgia Bulldogs, e para poder falar sobre o time do Bulldogs, exatamente a tabela deles, a gente vai chamar o Natan. Natan, como é a tabela dos Bulldogs esse ano? Bom, é Georgia, a universidade, não o país, claro. Abre a temporada com um jogo até um pouco complicado, com uma equipe top 25, North Carolina. É um jogo que é, entre aspas, em casa, no Georgia Dome. Grande parte da torcida vai ser pro Bulldogs. E fora da conferência, tirando North Carolina, nada muito complicado. Nichols State, que é uma equipe de média fraca da SS, e Louisiana Lafayette, que é uma equipe média da Sun Belt. Mas fora isso, dentro da SEC, Florida, como sempre, Jacksonville, campo neutro. E a rivalidade da equipe Georgia Tech em casa, em Athens. Então é uma tabela padrão para a SEC. Ainda enfrenta Tennessee, que é uma equipe que vem um pouco com hype esse ano em casa também. E Ole Miss fora de casa, que deve ser um jogo bem complicado para Georgia na semana 4. E para poder falar sobre o elenco de Georgia, Bassi, quem você acha que é destaque nesse time dos Bulldogs? Então, Nick, o maior destaque do elenco dos Bulldogs, na verdade, é o Nick Chubb, running back. Ele estava tendo uma temporada fenomenal ano passado, sabe? Ele chegou, fez 5 jogos, tinha acumulado 745 jardas e 7 touchdowns já. Só que ele sofreu uma lesão horrível de se assistir. A gente teve um texto sobre o Nick Chubb, tem um vídeo lá dessa lesão, vai estar nos links aqui embaixo, você pode conferir se você quiser. Uma lesão feia, ele literalmente virou a perna pro outro lado, sabe? Então ele perdeu o restante da temporada inteira e mais uma promessa que não se cumpriu ano passado pra Georgia, né? Só que ele vinha tendo uma temporada fenomenal nesses 5 jogos. Então, pra você ter uma noção, ele tava com uma média de carregada, uma média de 8.1 jardas por carregada nesses 5 primeiros jogos. E o pior desempenho dele em termos de jardas totais foi na estreia, que ele acumulou, entre aspas, só 120 jardas. Então ele é um jogador que promete muito, e se ele tiver voltado 100% recuperado, a gente pode esperar uma campanha igual ou melhor a que ele fez em 2014, quando ele era calouro, que ele conquistou 1.547 jardas, que já é assim a quarta maior marca da história de Georgia. E isso é uma coisa forte a se considerar, que a gente lembra que Georgia teve um corredor famoso, quase nada famoso, chamado Herschel Walker na sua história, né? Mas se acaso Nick Chubb não retorne a 100% do que é possível, Georgia já tem no próprio elenco o substituto dele, que é o Sonny Mitchell, que é um ótimo running back também, e que teve, assim, substituindo o Chubb ano passado, teve bons momentos, não foi tão bom quanto o próprio Chubb, mas ele pode se desenvolver ainda mais e talvez ser muito bem aproveitado caso o Nick Chubb não esteja 100%. Mas, e pegando agora essa linha, assim, falar um pouco a respeito do draft, que jogador você destacaria pra gente como prospect para 2017, Nick? Então, além do Nick Chubb, a Universidade de Georgia, eles têm um jogador que se chama o Dominic Sanders. Ele é o free safety. Ele jogou muito bem no seu freshman year. Ele, na época, com pouco, mesmo aparecendo pouco no time, ele teve 3 interceptações e 5 passes jogados em direção que ele... Pass Broken, né? Nesse ano passado, ele teve 6 interceptações e 6 passes que ele deu tip, e é bem provável que ele continue ainda melhorar ainda mais esse ano, já que ele tem ficado... melhorou seu porte, ficou um pouco mais pesado, e também conseguiu fazer 48 tackles. O grande destaque, talvez, do Dominic Sanders, ele conseguir melhorar ainda mais a sua presença no backfield como um free safety que consegue trabalhar como single high, né, que a gente fala que é uma cobertura única homem lá no fundo, ou mesmo dividir o campo quando for jogar no cover 2. Ele é mais próximo de um free safety para passes mesmo, porque ele tem um bom hawk skills muito bom, ele vai na direção das bolas com facilidade, ele consegue ter uma leitura muito boa do quarterback e se antecipar bem. mas ainda assim ele precisa melhorar um pouco em relação aos tackles, porque apesar de ter feito uma boa quantidade de tackles, a gente sabe que quando é um one-to-one ele tem perdido alguns e deixado os receivers correrem o resto do campo sem ninguém acompanhando ele. E para finalizar sobre o Georgia Bulldogs, Wayne, o que você tem a falar sobre o futuro dos Bulldogs, o que eles podem esperar esse ano? Olha, é um técnico novo, a gente tem que analisar isso, mas num cenário otimista, pegaria Alabama ou LSU na final da SEC, teria condições aí de vencer Flórida com um pouco de sorte, ainda poderia, assim, otimista, num cenário otimista, ser a equipe a vencer a divisão, mas não, talvez, um bom dia no novo, se passasse por Alabama ou LSU no final da divisão, na final da conferência, acho que até poderia ir para o playoff, porque ia ter derrotado uma das favoritas do playoff. Num cenário realista, ainda é o ano de adaptação do Smart como head coach. Então, ele vai ter ali pela frente talvez umas duas, três derrotas na temporada, e isso vai acabar dando para ele ali um bowl de fim de ano num cenário até realista para otimista. Num cenário pessimista para realista, seria até um bowl médio para jogar durante a temporada. E num cenário ruim, para de hoje, a gente veria o time sendo surpreendido até por Mississippi State, por Georgia Tech, mas ainda assim fazendo um 7-5. E pegando um bowl, né? Lembrando que é um ano de começo de trabalho ainda para o Smart lá, e ele vai ter aí de aplicar a filosofia dele de trabalho. Mesmo assim, não vejo um ano ruim para a Georgia. Gente, esse foi mais uma Rapidinhas. Espero que vocês continuem acompanhando os nossos posts, os nossos podcasts. Não se esqueçam da nossa promoção que está rolando lá no nosso site para você levar para casa a camiseta do seu time favorito do College Football. E é isso, gente. Valeu, até a próxima.